102,1 MHz, Rádio Educativa FM, órgão de divulgação do Centro Cultural de São Carlos, da Fundação Teodoreto Souto, transmitindo em caráter experimental.